Bayern. Tu entende bem português, né? Eu falo em português aqui, tu entende bem. Eu tava conversando esses dias aqui com um colega desse chat virtual, né? Musical. Sobre essa questão da linguagem francesa e portuguesa. E é impressionante que algumas palavras acabam parecendo parecidas, então. Eu não sei se para vocês é a mesma coisa, mas do ninja. Isso. Escreveu da ninja, mas é do ninja, escreve com o O. Então, ó, essas palavras aqui pra te ajudar. Essa que tu escreveu aqui, meia final, Liga dos Campeão. Você escreveu Campiao. Em português é Campea, acento no A, tio, e o O, campeão. Exato é sem o C, é só exato mesmo. Iguais tem o I antes do S. É bom aí que tu já tem uma noção, né? De falar, de escrever em português. Talvez você até fale um pouco também. Agora falar francês, bicho, eu acho coisa mais complicada desse mundo, cara. Igual falar qualquer outro idioma. Europeu, assim, sei lá, sueco, russo, alemão, sei lá, qualquer um desses aí. Complicado também. Qualquer dia desses aí, se tu usar um microfone, entra aí pra gente bater um papo, aí a gente pode aprender um com o outro. Se tu quiser me ensinar, se quiser me ensinar a falar francês e a escrever também, a gente pode interagir. Eu ouço o teu sotaque francês, tento aprender algumas coisas e tal. E aí a gente aprende a falar. Pode ser? Eu não sei. Acho que tem que usar aqui esse norma, mudar pro voice chat, né? Tem aqui Normal Indian Voice Session Mode. Que o Will disse aqui. Le Français tem base latina. Pois é. E sobre a gente estudar e trocar informação? Pode ser. Beleza, então. Uma vez eu lembro que eu te perguntei a pronúncia do teu nickname. Porque eu falo Oyo. Que em português é assim que pronuncia, né? Aí tu me disse uma vez que seria o uio. O som do O tem o U. É mais ou menos isso mesmo? Ou eu tô equivocado? Ou eu disse aqui, por exemplo. Vou mudar aqui pro voice chat, uio. Bora mudar. Depois a gente volta pro normal. Tá? Vamos mudar aqui.